Sim, estamos a falar aqui em edifícios com estruturas modernas, todas em alvenaria, basicamente nem a gás trabalham, trabalha o aquecimento, trabalha a pellets, pronto. De uma forma geral, assim, numa primeira visão, não se consegue detectar aqui algo que efetivamente possa criar risco para as crianças que estejam aqui, mas às vezes existem situações que a gente menos espera e elas acontecem, portanto temos de estar preparados, não é? E é este o caso que estamos a fazer aqui, é este simulacro para preparar precisamente as crianças e os seus auxiliares para uma situação de risco que possa acontecer, seja ela que natureza for, e serem adequadas para estejam para um sítio seguro. No simulacro os bombeiros estiveram aqui presentes. Que meios é que mobilizou? Tivemos única simplesmente como espectantes, fomos convidados pela Fundação para verificarmos se efetivamente estão a seguir de acordo com aquilo que está definido pelas regras. Tudo bem, sem problema nenhum, a gente colabora e estamos aqui, e viemos aqui, estamos aqui e vamos a todos os locais. O comandante, mais um aparecido? Sim, mais um colaborador meu.